algumas horas também na D59, 03, pega o estacionamento. Livre estacionamento, chame para o táxi, 6259. Demorando para o táxi. Country 560, squawk event, Palmyra arrival descent to 2000 feet, QNH 1012. Roger, my arrival, descent 2000 feet, 1012, down 3560. Voo na 776, complete aproximação, torre 1918, decimal 6. 18,6, voo 776. Para nós dois, voo 776. Na baixada travada, pessoal. Como 776, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 1-0, 1776. Pronto para o táxi, CBR-6-259-123, a bordo, 420 até no galeão. Oceana 6259, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 012, bom voo. Índia, 86, você. CP-5298, confirme indicada. 250. 5-2-1-8, tem condições de manter. Gente, mantenha até mais próximo da posição, tá? Seu trip 5-2-1-8, descendo para 2.000 pés, ajustando a grana 2. A Ajuste no 0, ano 2, vai descer para 2.000 pés, mantendo a indicada, 5218. Já 3560, confirma sua indicada. Não, 3560, confirma indicada. 776, solo 115, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ok, then 3560, confirm your indicated speed. Ok, then maintain 2-5. Roger, reduce to 210 knots and send until 3000 feet, Greenwich 1012. Roger, going down to 210 and then in 3000, then 3560 with the altimeter setting 1012. Boa noite, TAM 3603, centro de informação uniforme, autorização Guarulhos. TAM 3603, boa noite. Guarulhos aprovado nível 340, via Pesulu 44, púbito direto. Decola da pista 10, perfil de saída da EO, Leda, após direto Ilhéus, com curva à direita. Transponder 5163, controle Salvador 11935. Autorizado São Paulo 340, autorizado Guarulhos 340, pela Upper Julu 44, saída da Eutransição Leda, voo Ilhéus após a colada no zero por meio da curva à direita, 5163 é o transponder, 1935, controle, o TAM 3603. TAM 3603, corrija a sua saída, o perfil da Dael até a posição Leda, depois o senhor voa direto, eu disse. Decolo dano zero, Dael, Leda, após Leda, voa Eudes, o TAM 3603. TAM 3603, cotejamento correto, chame pronto. Tá pronto. A linha de qual dá 10, vento 080 graus, como 2 nós. S, reporta estabilizado. IBLS 5212, vai reportar estabilizado. Essa é a identificação, chega da mar, desce via 2000. Ajuste o 012. Negativo, 5218. Voa Duna, reporta estabilizado. Reporta estabilizado em Duna, estamos agora a 11 milhas deste. Soluta 3147, botão 8, suspensão. Então 3197, livre acionamento, chame para o carro. Roger. Standing T-Tiano, 1012, is going down 1900, then 3560. TP 5218, aguarde a transferência. Dois cinco nove decolado aos 2-1, no chame controle 1-9 decimal 3-5, então voo. 935, boa noite. Controle Salvador, Xaner 6259, boa noite. Boa noite, Xaner 6259, contato radar, sobre 360 na saída dela. 259, ciente 360. Podemos voar da El ou Leda? Cruzado Leda, Xaner 6259. Leda 6259. Mantenha a chegada 1884, número 3, na aproximação. Mantenha. Okay. Trip 5218, completa aproximação, chama agora a torre 1118, decimal 6. 1118, 6, 228. 10-3560, cleared, ILS final approach, report deception localized. Oi, eu quero 10-3560. Yeah, 5218. Vembereco, prossiga. Um pré-aprovado 400, o senhor solicita 420? Ciente, na aeroestrada de Acoladão no 7. Ciência com November Eco, aguarde um minuto, cópia. Xaner 6212, acende a identificação, chegada a mar e desce para 3 mil pés, ajuste 1012, via. 3 mil pés, 0112, ajustado. É a possibilidade de a gente voar Duna da presente? Número 4, na aproximação, o Xaner 6212, mantenha a chegada. Ah, tá bom, muito obrigado. Irmão, companhia? Passarei 2224, acende a identificação, chega da MAN, desce para nível de voo 050. A MAN 050. 0 graus, com o NASA, altímetro no 0 ou no 2. Ok, só para corrigir para o externo, ok? Ciente. Costa November Eco, afirmativo, São Paulo aprovado, nível 400, via Pesulu 21, Kilo e Uniforme Delta Mike Índia, a posição, após direto Papá e Uniforme Romeu, após direto. Decolada pista 10, perfil saída Arbó, Elefa, após direto Sagaz, com curva direita. Transponder 5170, controle 119, decimal 35. Devilish on ILS 3560. 3560, complete approach contact tower 118.6. 18.6, 3560, Solan. Ok, só confirmando a posição após Udmi, será Papá Índia Romeu, o VOR de Pirassununga, ok? Após direto. Decolada pista 10, preciso sair da Arbó. Elefa, Arbó, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após direto, Elefa, posição, Eco, Lima, Eco, Foxtrot e Alfa, após voa direto, posição Sagaz para interceptar a aerovia, o transponder 5170, controle 19935. November Eco, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 186. Salvo, transfero uma sete para o táxi, POB 121, com 3 horas e 50 funcionar agora. Cliente, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186. Ajustando 0-1-2, bom voo, tá 3197. Pati 1 no Índia, ponto de espera, 3197, liga para nós. Bye for clearance to land. 10 and 2, stand by clearance for land and 10-3-5-6-0. 218, solo 27, livre à direita, solo 121.9. Salvador, boa noite, gol 1-6-1-3, aguardando cópia Brasília. Boa noite, gol 1-6-1-3, aguarde cópia. Quem é que dá o uniforme, aguarda. Escuta o 35218. 35218, táxi via Alfa, Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3, boa noite. Nossa. Clear to land, 3560. Tchernia 6212, número 3 na aproximação, redução para 2109. Resumindo, 2109, Tchernia 6212. Sente o TAN 3197, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Web 5723, assina identificação, chegada a Mari, para nível de voo 050. É, 50, o Webjet 5723. 50, Webjet 5723. Alô, Salvador, boa noite, tá 3560, Librão. Tá 3560, boa noite, táxi de Alfa, Juliette, Portão 4. Alfa, Juliette, para o Portão 4, 3560. Decolagem 217. Zero limite ao curso do localizador. 0010, limitado pelo localizador, Janeiro 6212. Sorry, Salvador, boa noite, Tan 317. Você para o controle? Tan 317. Tan 3197, contato radar, Sadel 380 na saída da El. 380, saída da El, Tan 317. Boa noite, Web 5827, está sendo da Vitor. Para Galeão 360. Tente número 12 para a cópia, aguarde Web 5827. Tá lá, lascou. Voo número 3, copia. Pronto para cópia. Voo número 3, Brasília, aprovado nível 360, via Pezulu no 7. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbó, Elefa, após direto Ofito, com curva direita. Transponder 5166, controle 1-9-3-5. Brasília 360, Pezulu 1-7, decola da 10, saída Arbó. Transição Elefa e após o Ofício. Curva direita, o controle 19935, transponder 5166. Correto, chame pronto, gol no meio no 3. Entra no meio no 3. Estou avistando, passaria 2224. Passaria 2224, chame torre 1 no 8 desse momento. 8 meia, manda é Nilson? 2 não. Oi, Salvador, boa noite, passaria 2224. Passaria 1, continua a aproximação do C10, aguarda a pista livre, 2224. 2-4. 5827, Galeão, aprovado 360, via Pesulu 10, SMAP, direto Lúbito, direto Bravo, Bravo Charles, BCT Tofim. Decola da pista 10, perfil de saída da EULE da Bridge, com curva direita, transponder 5173, controle 11935. Gabriel, nível 360, decola da 10, saída da EULE da Bridge, SMAP, após Lúbito. 5173 o transponde e o controle de fundo 19 decimal 35 está na 02. Ok, gente, a 5827 só complementando Bravo, Bravo Charlie, após Lúbito, direto Toquim. Lúbito, Valacena, Toquim. Tá, gente, 5827. 5827, correto, chame pronto. Bora. Bom, Salvador, boa noite, vou 1884. Boa noite, boa noite, 84, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa de 10, portão 3603, para puxa acionamento, posição 07. Então, 3603, livre acionamento, chame para o táxi. Chama o táxi, 3603. Baixou e travou, livre pouso, 10, passaria 2224. Descendo de extensão, desça para nível de voo 060, chegada a Mari. 060, a possibilidade de voar na proa de Carlos Soltura. Então, 3258, aguarde. Controle 07723, agora cruzando 060, respira 5000. 07723, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado DLS, não posso estabilizar. Descendo para 2000, ajuste na 0 na 2, autorizado.